Nervosamente na fala e o coração idôneo. O combatente não se abala com a secreção do demônio. Não me conformo com migalhas, aí puto, muito menos quando atrás de farda, vagabundo. Nesse discurso vem comigo doideira, Deus é o único benigno. Vamos sacudir a poeira, somos muita treta. Pra dar a volta por cima a nossa fortaleza e escolte a dinastia. Sem simpatia pra fardado metido a besta, louco de cocaína e o rabo entupido de cerveja. Se sentindo capeta, tirando onda, agredindo a presa e os amigos da onça. Bate um fio, telefona 190, a polícia tá chegando. Nem me viu, se esconda, cruz credo da malícia desses fulano com um cano apontado para sua cabeça, humilhando os fardados, desrespeita pessoas indefesas, sem ter como reagir. E a paciência é um ponto de explodir. Se liga aí, os true, ponta firme, se identifica aí nos cu da elite, mano. Nós mija em cima. Salve guerreiro, o clima tá pegando fogo. Só os verdadeiros na rima, som de corajoso. Aí doido, a verdade incomoda, é sem enrosco e foda-se quem ignora. Salve guerreiro, o clima tá pegando fogo. Só os verdadeiros na rima, som de corajoso. Aí doido, a verdade incomoda, é sem enrosco e foda-se quem ignora. O clima tá quente, meu cérebro tá fervendo. A minha rima acende e provoca um incêndio. Quem se incomoda, eu lamento, eu não tô nem vendo. O prêmio é só aqui pra vocês, o rap é tormento. Assim sempre seremos na disposição pro arrebento, liberdade de expressão. Ligar os doidos verdadeiros lado a lado, é pra pegar fogo, incendeio. Só quem é tá ligado. Se não for pra embalo, não se deixa se levar. Não vem com papo furado para enroscar. Sai pra lá, tititi, blá blá blá, desmereço. Carrega sua cruz que a minha eu carrego no peito. E vou seguindo na fé e coragem que eu sinto. Na verdade é vontade de ver a união hoje sempre imperando. Mas infelizmente uma pá de cu contrariando, uma pá de fulano pela roupa, pelos panos. Pensa que tá bafando, anda gingando. A polícia tá adorando, presa fácil pros arrombados. Quem não for verdadeiro vai cair do cavalo. Salve guerreiro, o clima tá pegando fogo. Só os verdadeiros na rima, som de corajoso. Aí doido, a verdade incomoda, é sem enrosco e foda-se quem ignora. Salve guerreiro, o clima tá pegando fogo. Só os verdadeiros na rima, som de corajoso. Aí doido, a verdade incomoda, é sem enrosco e foda-se quem ignora. Que são batendo de frente, tirando mal da mente. Aquisição absolvendo, narrando a real. Treme os vermes, sem pagar de bandido. É nóis na corrente, ação vamos. Vamos quebrar o sigilo. Com coragem, nome tímido, música de valente. A verdade, o peregrino escreve o que sente. Relata na rima, desabafa, denuncia. Na fala, na giro, de alerta sem brisa. Sem demagogia, calmante ou comprimido. Som é correr e amantes do rap. Não corrompido pelo inimigo que quer nos ver na merda. Somos perigo, não vamos nos vender por 30 moedas. Cada jogo tem a sua regra. O vencedor com honra, a vitória carrega. Não se entrega pro mundão tenebroso e ilusório. Sabe de cor, o que é amor, a guerra, a paz, o ódio. É lógico, trutar o seu caminho, você decide. Partir pra luta ou fica sozinho, sem nenhum revide. Os puto oprime, mas o clima tá pegando fogo. Sem maconha, sem crack, sem cocaína, eu tô muito louco. Mas é sem enrosco, tiro o nó da garganta. Não ando no lodo, nem muito menos na lama. O bom guerreiro não desanda, tá sempre na responsa. Os verdadeiros soma e aquece a chama. Salve guerreiro, o clima tá pegando fogo. Só os verdadeiros na rima, som de corajoso. Aí doido, a verdade incomoda, é sem enrosco e foda-se quem ignora. Salve guerreiro, o clima tá pegando fogo. Só os verdadeiros na rima, som de corajoso. Aí doido, a verdade incomoda, é sem enrosco e foda-se quem ignora. Salve guerreiro, o clima tá pegando fogo. Só os verdadeiros na rima, som de corajoso. Aí doido, a verdade incomoda, é sem enrosco e foda-se quem ignora. Salve guerreiro, o clima tá pegando fogo. Só os verdadeiros na rima, som de corajoso. Aí doido, a verdade incomoda, é sem enrosco e foda-se quem ignora.